rádio do povo. Sempre perto da comunidade, Cidade. A verdade, a opinião. Rádio Cidade, a sua companheira, o tempo inteiro com você. Cidade, Cidade. Rádio Cidade. A cidade em primeiro lugar. Rádio Cidade. Rádio Cidade 670 Curitiba. Rádio Cidade 97.3 Paranaguá. A cidade em primeiro lugar. Rádio Cidade 670. Rádio Cidade 97.3. Rádio Cidade. Você ouve agora na Rádio Cidade, Café com Mistura, com Zé Colibri. O chimarrão já tá cevado, ai, o café delícia. Tá preparado. Vai ter muita gostosura, se aproxima minha gente, esse é o Café com Mistura. A mesa já está servida, a família reunida. Ai, é. É simples, mas tem fartura. Tá chegando no seu rádio nosso café com mistura. É simples, mas tem fartura. Tá chegando no seu rádio nosso café com mistura. Opa, mal, cheguei. Zé Colibri. Pela cidade 670, Curitiba e região metropolitana, interiorzão do Paranazão. E pela 97 FM de Paris da Guai, para toda a grande Paris e litoral, estamos litorando o pareio. nossa paixão. Alô, gentarada do meu coração, eu tô aqui das 4 às 6 da madrugada e das 3 às 5 da tarde, servindo um café com mistura, é só modão, aqui não, pico, pico. Aqui não, pico, pico. Siga a Rádio Cidade.